da ambientalista, os ruralistas terão uma bancada ainda maior na nova legislatura que começa em fevereiro, além de verem a sua ex-coordenadora, Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, no comando do Ministério da Agricultura. Produtor agropecuário, Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, vai assumir o primeiro mandato de deputado federal e está otimista quanto à conciliação entre meio ambiente e produção agrícola. Um de seus argumentos é a atual legislação, que, segundo Barbudo, já traz vários instrumentos de proteção ambiental, como, por exemplo, a reserva legal, uma área de preservação florestal delimitada dentro da propriedade rural. O produtor hoje é o maior conservador. O problema de produzir sem degradar o meio ambiente já entrou na mente do brasileiro. Eu não sei aonde que eles enxergam que o brasileiro está destruindo. Nós somos um dos países que temos a maior indústria de multa. E nós devemos, sim, aumentar a área de produção, desde que você tenha a reserva controlada. Vários deputados acrescentaram que a busca de novos mercados para a produção brasileira é outro desafio da agricultura no governo Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e locução de Paulo Otaran e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite, a Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Nós somos a ZYH474, Rádio Caraíba M, 850 kHz, Senhor do Bonfim, Bahia, 5.000 watts de potência, AM do Povo. Quem sabe indo pra...